Prosiga. Chiami Termine. Salvador, ou Xaner 6259 para o táxi com 112 a bordo, 350 de autonomia, alterna Galeão. 6259, contorno Pote, após seguir ao Bang da Domo, ponto de espera torre 186, agente 616. Com 10 no 6, livre contornar o Pote, segue Boeing da Gol e quando pronto, 186 ou Xaner 6259. Pode prosseguir a 2000, tá 3603? Afirmo 3603, deixa eu manter a 2000, tá livre e LF. 2000 livre e LF, 3603. 3894 estabilizado. 6394, completa aproximação, 2000 do externo, torre 118612, boa noite. Torre 118612, boa noite, obrigado. Torre Salvador, boa noite, tá 3894. Chamando a atenção, tá 3894. Confirmo. Já embaixo travado, confirmo. Baixo travado. Autorizado pouso pistão no zero, vento uma centena com 9 nós, do TAM 3894. Livre pouso no zero, tá 3894. Muito boa noite, chamou o 940 da ciência da Quebec para autorização. O 940, autorizado 360 para Guarulhos e uniforme Zulu 16. Na cola da pista 10, primeira curva direita. Sede da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120-8, transponder 5120. Autorizado 360 para Guarulhos, eu fiz o 16, é cola da 10 com curva à direita, a saída da Euleda Bridge, o controle 120.8 e o transponder 5120, QTG 1 940. 940, QTG corretamente, vim para o feedback acionamento. Para o 940. Para o táxi Gol 1273, POB 125, 125, para 3 horas, apenas Campinas. Gol 1273, táxi vem, vendo ponto de espera, chame 1-2-12, NH 1016, bom voo. Índia Pão Espera, chama 1386, Gol 1273. Boa noite, 1273. 173. Fundo 273, confirmando o gol? Afirmativo. Salim mantém após voltar na final. Faz o Salim mantém gol 1273. Salvador, boa noite, Stan 3603 e LS X-Ray. Gente, continua a aproximação, guarda pista livre. 3603. Aguardando. Salvador, boa tarde, meu tempo, Alfa Fosca. É com a Fosca, Branche, prossiga. Oi. Falta com a autorização para um local. Fosca, confirme o horário do plano, por favor. 21h40. 2140. 219. 219, boa. O plano foi feito aqui na Flash, é com a Fosca? Não, eu fiz por telefone. 1.010. 7, mantém o ponto certo. Manterá. 1273-090-89, livre decolagem. Descendo, gol. Stan 3603, autorizado pouso, 0908 nosso. Livre pouso, Stan 3603. Stan 31208. 308, boa noite. Como é que eu dei a tua torcida no time do cheque? Massa 2000, massa escudo. Stan 3, boa noite, direto do Leda, vigilante. Leda na próxima vigilância com o 273. Meia 259, a linha tem na 1-0. Aos 4-4, direita 1-2-1, desse com 9. Direita 2-1-9, já 3-6-3. Salvador, boa noite. Sandra Vender, César Vila Vista, né? 2303, taxi, Alfa, Juliette, Porto Medusa. Alfa, Juliette, Porto Medusa, da 303. Salvador, qual posso? Fosca, estou verificando seu plano de Itafalaiás, mas um minutinho eu pago cópia. O acionamento fica ao seu critério. Ah, pois é, obrigado. Posso acionar então. É 259 aos 46, 1208. 120.8, 6259, obrigado até. Controle Salvador, boa noite, o Chanel 6259, passando, 2000, Nadael. É, 259 da Oceaner, boa noite, vigilância, direto Leda, 6259. Direto Leda, 6259, vigilância para o 360. Chame agora cedo Recife em 125, décima 1, boa viagem. 251, boa. 273, chame agora Recife na frequência 1251, boa noite. É com a posse, dois a bordo. É com a posse que eu estou autorizado. Vou local, Salvador, Salvador. A intenção é fazer toque arremetida 97? É, sim, senhor, pode ser. Ok, então autorizado. Toque arremetida pela pista 17 em coordenação com a torre que atende a frequência 18 decimal 612. O KNH no 095, acione no transponder 0122. Acionando o transponder 0122 e a torre 186. É qual? Confirme o pátio que se encontra. Acionado no pátio da EBTA. Obrigado, EBTA. Vamos pro pátio 5. Gente, são 0 único? É, foi tudo. Maravilha. Agora chame a torre para o táxi, que é NH 1016, meu voo. Chama a torre agora, para Adel, eu vou ter... Colo o 940, no portão 4, para pushback acionamento. 940, autorizado, pushback acionamento, chame o táxi. Chama a torre, tá. Acionado para o táxi, pronto, táxi, com dois a bordo, para a minha de 6 e 30, alterna a balança. Autorizado, o Eco Fosca, prossegui até o ponto de espera, chama para ingresso, 1016 ajuste. Autorizado, táxi, chama para ingresso, o Eco Fosca. Janeiro, 6259, chame agora Recife em 1251, boa noite, boa viagem. 251, boa noite, boa viagem, 2500. Nós. Está autorizado para o Galeão, nível 240. Decolada pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda e Léus para interceptar a aerovia. Controle 120. Decimal 8, transponder 5193. Galeão, nível 240, decola da 10, correndo à direita, Gael, Leda e Léo, controle 1208, responde 5113, Olimpo 00. Correto, Olimpo 00, apenas confirmando a primeira via Golf 677, após conforme o plano. Tem. Olha, a tarde. Livre acionamento. Livre acionamento, Olimpo 00, Golf 677, chamará para o plano. A bordo, 4 de autonomia, está no Galeão. 140, táxi via Índia, no ponto de espera, chame 198, decimal 612, KNH 1016, maluco. Índia 68.6, no ponto de espera, grato, 940. Pode autorizado ingresso, apontará alinhado e pronto para Romeu Eco Foxtrot. Controle Salvador, boa noite, ao Golo 884, cruzão 80 para 150, informação Quebec. Boa noite, Golo 884, acione identificação via chegada, corrigindo. Desça para 2 mil pés, direto posição Duna. Rotamento cano 0 no meia, o Golo 1884. 2 mil Duna com ajuste no 0 no meia, Golo 1884. Cena 8, nós. Além de decolar o Golo 9, Qual força, só um instante para decolar. Controle Salvador, boa noite, voo no 776, gente da Quebec. No 776, boa noite, assina identificação. Desce e mantenha 3 mil pés com medida 16, direto posição Duna, no 776. Identificou 3 mil pés, medida 16, com Duna, o 1776. Firmo. Fosca faz o circuito 1000 pés, livre decolagem 1 centena, 8 nós. O circuito fazer 1000 pés. Pode ser pela direita ou pela esquerda? Ao seu critério. Ok, 1940, 59, 1208. 208, boa, 940. Controle Salvador, boa noite, gol 940, saída da Elas, escuta. 1940 da Gol, boa noite, vigilância, direto posição Leda, Gol 1940. Direto Leda, 940. Fosca, reporte para a gira base 17. Reportarei para a gira base 17, é com a Fosca. Romeu Papa Hotel Delta, controle boa noite, vigilância, sem identificação. Décima tem 4 mil pés, altímetro 10016, direto do Duna, da presente posição. Ok. Estão descendo para 4 mil pés, com 1016 no ajuste, na velha direto Duna, Papa Hotel Delta. Está pronto para o táxi. Está autorizado o táxi até o táxi hotel. Ele é no 0116, confirme o TB. Autorizado o táxi até o hotel, TOB 12. Cheguei com o 12 a bordo, que ele é no 0116, quando na hotel, chama aí na frequência no noite da edição 62. Fosca livre final no 7. Confirmando toque arremetida. Poxa, confirmando toque arremetida, livre final da 7, é com Fosca.